aeronave. Repouso no zero, voo 260. Aquilo do Lula só confirmando, a intenção tem uma decolada 1-7, está no parque 5 e decola 1-7, sabe? Só um minutinho, volta a 1-7 na conquista, subida no Boeing somente, já vou pagar, beleza? Do X-Ray 3896. Torre 2612 e composto, na 3896. Obrigado. Com 397 ali, mantém pista no zero. Torre Salvador 73896, uma milha de Libra. 7-3-8-9-1, complete a aproximação, guarde informação de pista livre número 1 para todos, informe 737, ingressando para decolagem assim que autorizado. Vento, 120 graus, 149, ajuste 1022. Agora a torre 118.6, para essa movimentação do 44, Vitor Braval. É o portão 11. Fala, gol 1-2-0, livrou na sua disputa, bom dia. Bom dia, bem-vindo, Alfa Juliette, posto 8. Alfa Juliette, 8. Gol para a cópia. Ok, uma centena, vitória, conquista, decola 1-7, curva direita no perfil da Arbol, DST. 0-2-4, código transponder, controle 1. Controle 1 no 8. É 120.8, controle a torre 1-2.6. Sobre. 0-4-3. Só fique na guarda do transponder inicialmente. Vou confirmar com o Recife, novamente o transponder, na minha escuta ainda aguardando para o acionamento. Já tem um tráfego, não pode ficar acionando. Vitor Bravo Alfa, prossiga. Ok, estou ciente do deslocamento, reporte para o retorno. É 3896, pista livre autorizada, pouso, vento no 30 graus, 129. Livre, pouso na 10, 3896. Voo do 397, decola 55, controle 120.8. 208, boa. Boa. Fuxiner 6140, posso passagem do Airbus na curta final, ali mantém pista 10. 397, bom dia, contato radar, subo ao 360, saída da El. 360, anda El, 397. Total, 9919, chamo Centro Recife, 125, decimal 45, bom voo. Centro Recife, 125, decimal 45, muito obrigado, bom trabalho. 6140, torre. Afirma ali, mantém. O Força Aérea 2550, siga na aeronave Airbus da Avianca, à sua frente, prossiga seu táxi via pista, reporte, livrando a mesma. Papá Romeu, Romeu Bravo, a sua identificação desse 050, vigilância, chegada a marca. 050, identificou, chegada a marca, Romeu Bravo. Alfa Tango Tango, autorizado táxi, reporte para ingresso, pista no 7, Alfa Tango Tango. Confere, Mike Serra Golf, está ajustando o campo? Negativo, a região aqui está pouco aberto, pouco fechado, estou na prova da rotatória. Ciente, reporte visual algum campo, Mike Serra Golf. Vai bloquear a rotatória e a proa final da 17. Serra Golf, chame a torre em 118, verso 16, bom povo. 16, grato. Torre Salvador, muito bom dia, tá falando mais Serra Golf. Pega esse visual ainda, deixando a prova pra gente entrar por outra praia. Mike Serra Golf, bom dia. Mantenha a proa da cabeceira no 7, reporte visual com a mesma, vento no 20 graus no 4 nós, ajuste no 022. Tá autorizado, senhor. Afirma. Alfa Tango Tango autorizado, ingresso agilizando a medida do possível, reportado pronto para decolagem. No 738, bom dia, senhor, identificação, adição nível 060, vigilância, chegada amarela. 060, pode voar mais, senhor. Negativo, mantém o perfil no 738, você está seguindo o Charlie 25 Bravo na aproximação, ok? Afirmativo, 060, mantém o perfil, 732. Eu não vou poder parar direto, 27 anos, vamos passar direto. Confirme, é devido a aeronave foi autorizado em gás, confirme. Não, mas tem a luz, você autorizou a prova da 17 aí, mas eu vou ter que setar um 36 aqui na vertical da rotatória, então foi a aeronave, senão não vou conseguir chegar na velocidade dela. Ah, tá ok, é pra ter o contato visual. Tô ciente, reporte com o visual e informarei pista livre. Já tá visual aqui na vertical do lixão, vai setar um 36 pra fazer a aeronave. Ok, se desejar então, pode prosseguir pra pouso no 7, informarei pista livre, temos a aeronave Charlie 402, tá sendo para decolagem. Sete mais de água. E taxa de decolagem, 22 do ajuste e o resto da autorização até o momento. É do Interlagos, vem já para a pausa. Xané 6140, bom dia. Xané 6140, bom dia, contato radar na decolagem, só 350, saída pública. 350, saída pulpa, 6140. Decolagem, vento do 30 graus, 129, Alfa, Tango Tango. E uma quilômetro autorizado, acionamento, reporte para o táxi. Usado o táxi, reporte para ingresso na pista no 7. Iniciou 270 pela direita, o Mike Serra Golf já vai reportar na curta final do 97. Afirmativo. Até o 60, eu vou 732. Confirme no 732? Não, só confirmando, descendo até o 060, viu? Até 3 mil pés agora, 1022, sem restrições de altitude, ou no 738. 3022, sem restrição de altitude. Romeu, Bravo Oscar, desça 2 mil pés, na proa de Dona, ajuste 1022. 2 mil pés, na proa de Dona, 1022, Oscar. Controle, bom dia. Alfa Tango Tango decolou da 17, saída da árvore, na frente. Alfa Tango Tango, bom dia. Sobe uma centena, saída da árvore. Tango, Tango, gente. Controle, o gol 738, solicita desvio esquerda, rua 030. Autorizado, gol no 738. Ciente, 738. Por ingresso, pista no 7. Alfa Tango Tango. Prossiga Z1. Cumpre as restrições na saída, ok? Positivo, vai cumprir o Alfa Tango Tango. Ano 397, chame Recife, ano 251. 251, 397, boa. Prossiga. Autorizado. Aguarde, 5595. 5595, suba ao nível 160. Passou 3-2. Bom, 732, vai aproar o staff da presença, viu? Livre, 1-7-3-2. É, 3-2. Pastor 3-2, serviço radar encerrado agora 3 milhas e meia para a posição com a de chama e o controle Caju, 1-2-0-3, bom voo. Afirmativo, no solo aos 04. Prezado backtrack, a parte está livre. Aquiles Lua, autorizado ingresso, atento aos cirros na testa, reportamento pronto para decolagem. Vamos voltar até a etapa. Mantenha 05 intercept nessa torre, reporte estabilizado no 738. Serviço rodar encerrado, 9 milhas para a posição coral, mantenha 160. Para a descida, chame o controle Ilhéus, 120, decimal 1 no bom voo. Alfa Tango Tango, está solicitando regresso. Ciente, então regressa pelo axé o Alfa Tango Tango, curva esquerda, regressa pelo axé. Positivo. Desça 1 no mil pés, Alfa Tango Tango. Ah, negativo, prossegue o voo, positivo. Foi a informação da nossa coordenação aqui, mas já liberou a gente pro voo. Então, prossegue na árvore. O Alfa Tango Tango, vetoração agora para esta tráfego, curva esquerda até a proa 210. Esquerda proa 210, mantenha 3 mil pés. Positivo, esquerda 210, vai manter 3 mil, Alfa Tango. Comeu Bravo Oscar, desça até 4 mil pés, 1022 no ajuste. 4 mil pés, 1022, ótimo. Bravo Oscar. 61-140, chama o centro Recife, 125, decimal 45, bom voo. 2545, obrigado, até amanhã. Alfa Tango Tango, resta uma navegação agora na proa de Guanambi, subindo a nível 100, livre do tráfego 3 horas. Positivo, aproveitando aí, seja amigo, está em condições completamente visuais, solicita mudar as regras para visuais da presente, no nível 105, aproximando Guanambi, 19530, Alfa Tantão. Regras de voo alteradas, 1407, suba 105, ciente do voo, muito grato. Positivo, direto 105, Alfa Tantão. Lembrança na sola. Valeu. Romeu Bravo, cabeça 2000, autorizada final do ILS Express, reposto estabilizado, localizador. 2000, repatriada. Ótimo. Autorizada a decolagem, pista no 7, vento no 10 graus e no 2 nós. No 738, para o lock em curva direita até a proa 085, reporte estabilizado. Autorizada final do ILS X-Ray. Autorizada final do X-Ray, 738, reportado. Reporte visual com campo, índio de Papa Oscar. Operação de Papa Papa, Alfa Tantão. Prossiga Alfa Tantão. Decolou 14. Só com campo, o índio de Papa Oscar, campeão. Índio de Papa Oscar, chame a torre, 198, meia dúzia, bom pouco. 18 com meia dúzia, grato. Já Papa Oscar, bom dia, reporte curta sinal pista no 7. Assim faremos, seu braço, Oscar. Maquina Zulu, decola 08, controle 120, decimal 8. De 390, de upper 58. Decola 1-0, curva direita, saída curta, transição, Aracaju. Controle 1-2-0-8, transponder 5-4-2-1. 2-3-9-0, Cuca, Aracaju, saída, capricho, 5-3-0-1, 2-0-8, é o controle, 5-4-2-1, transponder. Eu também agrado, ó. Controle Salvador, Papatango, Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, contato radar, suba 1-0-0, conforme autorizado. 0-0, conforme autorizado. Bateu o perfil da carta? Matei. Kilo Zulu. Uma pista no zero, confirma. Negativo. De aproximação, pista no zero, reporte visual, número 1 para pouso, vento 120 graus, 12 nós, ajuste no 022. Gente, torre, reportará visual, o Romeu Bravo Oscar. Quando visual, vai solicitar uma base pela direita, cabeceira 17, Romeu Bravo Oscar. E já para a próxima escuta? Positivo, já estou visual, solicitando a partida para gente. Ok, faça um 360 pela esquerda, reporte interceptando a final da pista no 7. Será o número 2 para a mesma, temos um tráfego agora que vai cancelar, prosseguir uma base pela direita do no 7. Fabra aí, pista livre. Gente, ó, confirmo, tem um tráfego aqui à minha esquerda, senhor. À esquerda, desconhece o tráfego, temos um tráfego aqui para a final da pista no 0, aproximadamente 3 mil, é um Charlie 25 Bravo. Eu estou com um tráfego aqui na minha esquerda. Confirma, Romeu, Bravo Oscar, confirmando? Eu vou permanecer para 1-0, porque eu estou vendo esse tráfego aqui, tá atrapalhando. Ok, Romeu, Bravo Oscar, autorizado pouso, pista 1-0. Vento no 20 graus, no 49, informa que o tráfego estava sendo instruído a fazer um 360 pela esquerda para que o tráfego seu pousasse numa base pela direita no 7 com o número 1, ok? Então tem autorizado seu pouso no 0. Gente, agradeço, é porque como eu vi aqui, ficou muito apertado pra mim, aí eu fiquei preocupado. Ok, gente. E já pra próxima, complete a aproximação pra final da pista no 7, Fabrei, eixo da mesma livre. Vento 120 graus, no 4 nosso. Nossa, baixado, travado. fica autorizado pouso pista no 7, vento no 20 graus e no 4 nós. Livre dá no 7, papai. Romeu Bravo Oscar no solo 1-2, vamos lá direito, chama o solo 1-2, 1-2 para 9. Gente, qual o pátio? Gente, agora a coordenação é cópia. Vamos para o Romeu, Romeu, tá bom. Romeu Bravo Oscar, qual o pátio? Tá galera, tá. Gente, de Alfa, de Alfa, de Juliette. Alfa, do Pantanal, da Juliette, Romeu Bravo Oscar. Uniforme Corsera, segundo para a cópia, o azul 4207. Franco, Moto Drag, Tango Oscar, próximo da cópia. De Paparosca no solo ao fundo 3, foco ao estacionamento, ati 4. Ah, dei! Autorizado back track, aponte pista ali. 01 no fundo 3, Fox Tango Oscar. Arrive, request stop. Flight 5728, good morning, call identity, tendency to flight level 050. Direct to ETAP position, Mari arrival. Head ETAP down 50. Objeto 578, identify. Fox Tango Oscar, controle 120, decimal 8. Confirme o POB do Fox Tango Oscar. 3, chame a torre 1862, operacionamento táxi. Oscar na Lima, chame a torre 1862, é para prosseguir o táxi. Azul 4207, cópia. 4207, autorizado para o Rio de Janeiro, nível 360. Via Pendulo 10, desmate, após conforme a rota do plano. Decola da 1-0, curva direita, saída da El Leda, após Leda, vou direto bridge. Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 6, transponder 5422. Vai pra frente, Chaves. Chaves, não? Ainda não. Agora sim. Ok, gente. Tráfico avistado, tem autorizado pouso pista no 0, vento no 30 graus no 4 nós, ajuste no 022. No 73, autorizado pouso pista no 0, vento no 30 graus no 4 nós, ajuste no 022. Tráfico avistado. O que é 732? 260, autorizado no 8, porte para o táxi. Gente, já está sonando em frequência. E os luzes sobem uma centena? Webjet 5728, disregard all altitude restrictions, descending to 2,000 feet, UNH 1022. Down 2,000 feet, 206 to Webjet 5728. Autorizado cruzamento ao estacionar livre frequência. Autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista no 7. autorizado, ingresso reporte alinhado, pronto para decolagem. Sono 738 no céu, lá os 18, livrar direito no 21 no 19. Nine miles, southwest bound, passing 4,000 feet, climbing type Charlie 402. Have the Lima Kilo Zulu, informação de tráfego, 11 horas, 8 milhas e meia, rumo nordeste, passando 9.500 pés, Boeing 737-800. Suno 7, meto no 20 graus, no 4, nosso foco está no guarda. O senhor apresentou o plano de notificação de voo, quilo pelo Lima? Ah, positivo, já encontrei aqui o seu plano. Ah, mantenha as condições visuais, ano 1500 pés, acione transponder 0246. Eita, grato. Quatro zero, bom dia, senhor, identificação, desça ao 050, vigilância, chegada maré. Desça ao 050, maré. Ai, gente, 4060. Web 5728 clear, final ALS approach to runway 10. Report step shadow localizer cost. QNH now, 1021. Now, 2000, report establish ALS 1021, QNH. I guess 5008.